momento a situação, tendo em conta que já passaram 10 dias desde o aparecimento dos últimos casos positivos, vamos proceder ainda hoje ou amanhã aos testes rápidos para confirmar ainda a existência do vírus junto dos nossos utentes e colaboradores. E a situação está muito mais calma. Depois de termos falado na última entrevista para a Rádio Boa Nova, tivemos o surgimento de mais alguns casos no dia 25 de dezembro. Portanto, o número aumentou nessa altura. Tínhamos cerca de 32 utentes e tivemos 8 colaboradores infectados. Tem esperança que os testes de confirmação vão provar que alguns já recuperaram? Sim. Junto dos colaboradores já foram feitos testes rápidos, passados os 10 dias. Portanto, podemos dizer que dos testes rápidos já todos tinham recuperado. Não temos a confirmação dos colaboradores que estavam em casa, isolados e que ainda não procederam aos testes. Estão de baixa médica. Os nossos utentes serão, como já disse, testados ou hoje ou amanhã. No que diz respeito a sintomas, houve alguma preocupação? Foram todos medicados imediatamente. Não houve, a nível de sintomas, problemas graves. Falámos sempre de sintomas ligeiros, como febre inicial, alguma tosse e alguns problemas gastrointestinais. Fora isso, situação perfeitamente controlada. Desconfia de como terá surgido ou, de facto, isto já está na comunidade? Será essa a opinião? Obviamente que as situações têm a ver com a comunidade e os nossos colaboradores pertencendo à comunidade e andando na comunidade diariamente foram portadores do vírus para dentro da instituição. Ao longo desta semana vão ser vacinados utentes e também profissionais dos lares. No que diz respeito à Santa Casa da Misericórdia, já tem alguma informação sobre esta vacinação? Ainda aguardo informações porque as listas com os nomes dos utentes e colaboradores já seguiram há 2 semanas e até agora não fomos contactados. Como toda a gente, com alguma expectativa, sendo certo que a vacina não vai fazer milagres. Vai ser preventiva, obviamente, mas teremos que continuar com os cuidados.